qualquer projeto. Cidade de Neves. Cidade de Neves 314, copia o 340, Petrolina. Cidade de 314, está autorizado Petrolina, nível 340, aerovia Pêsulo 20. Decola pistão no zero após decolagem curva esquerda, na subida Momo, após voa Cogibo, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, e após direto Flock, Fox Lima, Oscar Charlie Kilo, aciona 5513, controle 119, decimal 35. Autorizado Petrolina, 340, 020, decola curva esquerda. Sai da moto, boa código, após Flock, 55 no 3 em transponder, controle de anão 35, Oxanã 63 no 4. Correto, portão 05, chamei pronto, Oxanã 63 no 4. Good afternoon, November 999er, Whiskey Whiskey, stand by, it's synchronous. Flight level 400 to Sierra Bravo, Mike Tango. Stand by 1 minute. Bravo, uma boa, 3145, metrô. Boa tarde, 3145, via Alfa, guardiança da Juliette para ingresso. Alfa, despedida, 3145. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Produção Sul, na Galeria Litoral, intenção de retorno a Salvador, visual com aeronave na curta final da 10, Guardião 02. A gente vai prosseguir para o pátio do Graé. Guardião 02, da presente final longa pátio do Graé. O vento no 40 graus, 09 nós, reporte no solo. Informa o tráfego final de 2 milhas para pouso no 7. Para Del, Lida Bridge, só um minuto, web 79. Pelo Romeu Oscar, livre pouso no 7, vento no 40 graus, 09 nós. Livre pouso no 7, pelo Romeu Oscar. Salve, 3548, identifique, desça para 2 mil pés, autorizada pela Oriduna, o ajuste 1012. 7R, runway 10. Voo no 755, tráfego à sua frente da companhia 9 milhas, banho 737-800, redução de velocidade para 170 nós. Check, estabilizar o contrato, reduzir, não, voo 755. Departure runway 10, after departure, turn right, abort departure, Alpha Romeo, Bravo Oscar Romeo departure, then fly direct Alpha position, Echo Lima Echo Fox Alpha position, scope code 5521 and control departure frequency 119.35. Voo no 075, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Manoel localizador, 10-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- no 90, limitado pelo localizador. Perdão, 90, limitado pelo log 17. Call 118.6, November Tripline, Whiskey Whiskey, call number 1012. Estou em Salvador 18.6, até o meu posto. 18.0, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, azul 41 no 0. Okay, Alfa. Atendo 45, observa a liberação do Embraer da Azul, prossegue via pátio, portão 04. Fala, boa tarde, eu vou no 925. 925 via Alfa, após Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Alfa. Salvo Salvador, Chanel 63, 14, posição 5 para o prospect. contato na posição 5427. 7, aguarde, a final é 6314, mais um minuto. Guardando na 38. Espera. 1075, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 099. Livre pouso, gol 970. Startup, come right to that, November 99, with Swiss. 5729, pronto, cópia. Pega. Web 5729, com fins 362 a 0 autorizado, aerovia peso Zulu no 6, decola da 1-0, curva direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, onde após decepto este aerovia. Aciona 5526, controle 119, decimal 35. Bravo com Ram 360, decola com a direita para interceptar pelo no meio da El, Leda, Leda Bridge. 5526, geral 35. Correto, pronto, portão 02, web 5729. Camarada, obrigado. No 4105, agora está livre, chame táxi. Tira o pushback, posicionei 63, 14. Bono 755, chame a torre, Salvador 18,6, tomou posto. 18,6, gravão, boa tarde. November 9999, with Swiss, taxi approved via Papa, report to, Papa, report to cross runway 17. Oi, Salvador, boa tarde, bom 755. Bono 755, boa tarde, continue a aproximação número 2 para pouso. Ok, contato externo pode ser identificado com campo à vista, incêndio do tráfego. Clear to cross runway 17, then Quebec Mike Lima on taxiway Lima, hold position and call 121.9. Como 075, solo 18, direito no 219, boa tarde. Livre direito, 219, boa tarde, gol no 075. 1755, vento no 50 graus, 089, livre pouso no 0. Hold delivery 1-0, gol, 755. Caso 410 tem visual, Boeing final de 3 milhas 1-0. Após a passagem do gol, a linha mantém 1-0, azul 410. Protoque estacionei a 6314 com 103 a bordo, 1-0-3, 3 horas e 10 de autonomia. Alterna Salvador. Segunda direita, via Indy Alpha, ponto espera torre 1186, ajuste 1012, bom voo e boa tarde, acionar 6314. Via Indy Alpha, ponto espera 2614, 12 ajuste, acionar 6314, boa tarde. confirme? Está autorizado a proda rotatória, mantendo o número 3, o ajuste permanece no 0 no 2, informe visual com campo em Genovembro Alfa. Solo Salvador, boa tarde, bom no 399. Whisky Tower. Retaguarda 1507. Oi da Bridge. Vai aguardar. Prepara daí algum observador. Gol no 755, seu solo de 20, no 219. Boa tarde. Triplo 9 Whisky. Vai aí pro 1. After taxiway India, via India, number 2 on the holding point, runway 10, call 118.6 for departure, and altimeter set 1012. Have a good day, good flight. November 999, Whiskey Whiskey. Observe a rolagem do azul, a linha mantém após. Após o azul, a linha mantém 90, ascendente 314. Tarde, 1755, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette, o voo 1075. Visão com o Beach 40, Bravo E40, taxiando próximo ao través do portão 07, o voo 075. Afirmativo, tá visual, pai. Solo 7 do Bernardo F na 2, capuz. Guarde o F5729, só um minuto. Após o tráfego, gol no 075, ingressa via Juliette, prossegue remota 1-3, pátio principal. Após o passagem do tráfego, para a remota 1-3, para o pátio principal, gol 1075. Controle 1-935, bom voo. 1935, boa. Tarde, Lima Romeu Juliette, identifique, chega da Mari, desça para o 0050. Está presente a Proi Duna, o Lima Romeu Juliette. No 4, livre decolagem no 0, vento no 20 graus, 099. Livre decolagem, custa 10, você é 63, 94. 399, São Paulo Congonhas, nível 3620, está autorizado, aerovia Pezulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após prossegue conforme o plano. Decola da 1-0 com curva à direita após a decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia. Aciona 5532, controle 119.35. Está autorizado para São Paulo, conforme 2360, preço 16, Belo Horizonte, 13, decola da 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Ah, chame pronto, pushback. 399. Agora vamos pronto, 399. Juliette, portão 08, autorizado ingresso. Portão 08. Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6314. Boa tarde, Oceaner 6314, contato radar, saída Momo, chegou para o nível 340. Saída Momo para o 340, 6314. Uma possibilidade de vapor de flock? Dado para convite, eu perdi o 1-6, escola 0-0, temperatura 3, Israel, Lida, Moro. Alerta 3217 no portão 9, chame pronto. Tripsin 488, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo traduzir. Take off from 0 wind 130 degrees 07 knots. Descida para 2.000 pés, sem restrição na chegada, o ajuste no 0 no 2. Alterna Guarulhos, 500 e... Perdão, 96 a bordo, 729 WEG para ataque. 96 a bordo, confirme autonomia alternativa. 330 Guarulhos. India Alpha, quando estiver a 118.6, ajuste no 0, 1-2, tem um bom voo, web 5729. India Alpha, 18.6, obrigado. Trip 5488, November 9999 Whiskey Tower. Go ahead, Whiskey. Okay, it's called 5521. 5521, triple no Whiskey. Roger, call now 119 Decimal 35, airborne at 627. Have a nice flight. 119-35, thank you, bye bye. Triple no Whiskey. Salvador, November 999 Whiskey, checking in. 999, Super Whiskey, contato Radio Control on the Path, climb level 400. 400, 999 Whiskey. Tenho ponto zero. Ponto zero, Fazer na web. 999 Whiskey, it's impossible to fly direct Aleppo. Clear, fly direct Aleppo position 999. Clear Aleppo, 999 Whiskey, thank you. Controle de Oceania 6314, cruzão 90 agora, pode voar para onde? Flock. Vou solicitar pelo centro, manter o perfil da saída, Oceania 6314. Ok, manter o perfil. Controle de Salvador, de November Alpha, proa da rotatória, visão para o campo. De November Alpha, chame proa em Salvador, 1186, tem uma posse. Guarde, tá 3217, aguarde. India November Alpha, reporte curta final no 7. Lima, tempo, soma zero. E alternado 13325. 25, boa. Boa. 3217, portão 9, agora tá livre, chame táxi. Thank you. 488, solo 30, direito no 219, boa tarde. 219, boa tarde. Solo Salvador 35, 482. 8 até o pátio 3, estou autorizado a prosseguir, atento ao balizador. Pátio 3 em frente, CP 582. Ao 45. 2545, Arsene 6314. Lima Romeu Juliette, autorizado ao final de LS, informe estabilizado. November Whiskey Whiskey, contact number 6 center, frequency 126.0. 126.0, Salvador 729 da web, boa tarde. Livre pouso no 7, vento no 40 graus, 109. Livre pouso no 7, 109. Tarif mais 5 quilos, o ajuste padrão em Salvador, 1013. Vem com proa do farol de Itapuã, chame para descida. Pronto, cópia. Cópia. 180, Vitória da Conquista autorizada, 35219, direto, decola da 10 com curva à direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após direto, aciona 5546, controle 119, decimal 35. Agora chame pronto no pátio 3, 35219. Para o táxi do 32197, 58 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alterna, Guarulhos. 158 ou 058? 058. Copiado, 058, dando 32197, via parte principal, Índia e Alfa, onde espera dono 0, torre 186. Ajuste agora padrão no 013, então bom voo e boa tarde. Pátio Índia Alfa, 186, 1013, ajuste, 32197, mais. Diga. Poderia coordenar com o centro, o barbo direto do bridge? Aguarde. Muito obrigado. De antemão, muito obrigado. Querido Salvador, contação Roberto Tassão, para o meu grau. Como é o contação? Ingresso no corredor Interlagos, eu passo na rotatória. Eu vou para a rotatória, Roberto Tassão. Zero está autorizado, aerovia pelo Zulu 10 após conforme o plano, decolando a 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, E após, direto bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, bridge, onde após interceptor Esterovia, aciona 5534, controle 119, decimal 35. Autorizado 5360 para o Galeão, via Pedro 10, decola da 10 com curva direita da El Lepre Bridge, código transponder 34-1935, é o controle do 10-37. Correto, 10-37 no portão 11, chame pronto. Já estamos prontos, autorizado. Autorizo, chame táxi, gol no 077. Autorizado, é representante do táxi, 077. Fala gol 9, informação, meu. Gol no 925, boa tarde. Informação Romeu, para Brasília, copiou 360, solicita outro nível. Pode ser o 360. Gente, está autorizado, gol 925, Brasília, 3620, aerovia Perzulu 17. Decolada 10, na curva direita, após decolar, uma subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, aciona 5544, controle 119, decimal 35. 360 para Brasília, Perzulu 17, decolada 10, saída Arbor, 5544, 95, 1925. Solo gol no 399 para o posicionamento, portão 7. A 38 no sétimo, tem um ponto de espera. Agora 925. 544. Correto, gol 925 no 01, chame pronto. Camarada. Solo gol no 399, portão 7 para o posicionamento. Está livre no 07, chame táxi, gol 1399. Amarelo, ok, eu tô ciente, mas o Lia já passou, filho do externo, já se encontra 4 milhas final da 10. Web 75729, Sami Recife no 25 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Web 75729, Sami Recife em 125 decimal 1 ou no 33 decimal 25. 25, 1, 3, 2, 5, obrigado. Guardião 01, prossiga. Guardião 01, o vento 140 graus, 099, reporte fora do solo, proa norte.